255, estou autorizado táxi Alfa Juliette para posição 01. Alfa Juliette 01, 6285. Então 3895, após o Airbus da Avianca passar a retaguarda, estou autorizado se tiver questionamento, me chama pronto táxi. Juliette, após o Airbus da Avianca, autorizado se tiver questionamento 3895. Estamos sobrevoando aeronaves e atentando a movimentação no pátio 3, aporta no solo controlado, vento 130 graus no 1 norte. Bravo! G4082, na chegada Mari, desce para 2000 pés, ajuste meio 13 no 013, a sua identificação. Santo 3191, na guarda, se tiver questionamento. Ordem 3191. Sétimo avião passa a posição Duna, estabiliza na final, chama a posição Fidel 295. Quebec Air, ciente, mantém a posição aguardando para início da colagem. Quebec Serra, livre decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 1 nós. No 791, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2 na aproximação, aeronave que precede, agora na pista 10, aguardando liberação, ok? Para informação, temos um Bravo November 2 Papá, vai decolar da pista auxiliar sem interferir. Lógica Bravo, considero o solo aos 37, frequência livre. Passageiros? Sente. 5220, solo 32, liberando via eco, solo no 21, no último 9. Solo 219, bateu. Olá, 1791, cheque 30, autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 99. Quilo Quebec Sierra, decolado aos 38, aciona 0123 no transponder e chama o controle em 1 no 9 decimal 35. Bom voo. 0935, grátis, até o agresso. Senhor Salvador, bom dia ali para Patango, Quilo Quebec Sierra. Tá tendo aquilo que deve ser, bom dia pra você. Decolador no 7. Pode acessar o banho do ar, mas se escuta. Confirmando, tem nível de pouso, vento 170 graus, 7 nós. Tem nível de pouso. Como é que chega com os bochões, escuta? Cara. Eu estou recebendo que o Quebec Serra, corredor chama escuta. Quebec Serra. solo aos 40, liberando via Echo, solo no 21, decimal 9. Fala, Salvador, até 31, mais uma vez de contato, eu tenho 38, alternando. Campinas, 3 horas e 45. Afirmo, 3191 na guarda de direção de táxi. Para o táxi está 3895 com 129 a bordo, 4 horas e 15, operando galhão. São 3895, sou autorizado táxi a Índia, ponte para 210, torre 1895, ajuste no 0 no 3. Índia, torre 1895 e o ajuste no 0 no 3. São 3191, vai seguir o rebote da companhia via parte 1, taxa Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste no 0 no 3, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 1385, então, segue o rebote da frente, via Índia, ponte para 1895, 3191, obrigado, meu amigo. Sente, grato por volta. O trip 5220 vai ficar atento ao rebote da TAM. Gente, é um táxi após ingresso Juliette, parte 3, posição 04, fica atento ao sinalizador. Ativa aguardando, pátio, posição 04. O Gol 791, está autorizado o ingresso na Juliette para posição 05. Volta no ponto zero da pista 1-0. São 3895, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-5-0 graus, meia dúzia mais. A linha de decolar pista 1-0, tá 3895. Gente, o Alfa Golf Papá ainda não pôs o seu plano de sistema, poderia confirmar o horário da UBT? Interessante, cópia positiva. Fala o Gol da 556, pronto, puxa o cenário. No 556, está autorizado, me chama para um táxi. O Fatango Tango está autorizado o cruzamento via Quebec. Mike na Lima chama o solo em 1-2-1 no decimal 9. Gente, pelo Quebec ser em frequência livre, guarda no seu local. Decolado aos 4 e 5, controle 1 no 9, decimal 3, 5, bom voo. 1935, boa tarde. 340-3895, vigilância. 340-3895, direto Bridge, possível? Bridge negativo, 3895. Negativo, 4082. E Leda? 4082, completa final, chama a torre 118-95. Pro de Leda, então? Livre Leda, 3895. 082 Azul, estabilizado na X. Azul 4082, escuta a torre. Escuta, estabilizado, next. Sente azul 4082, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 40 graus, 89. Livre, pouso, pista 10, 40. O Alfa Tango Tango está autorizado, podemos ficar atento ao Boeing da Gol, que vem de alguns estados que solicitar ao TAP através do botão 06. Azul 4082, copiou a torre. Copiou e cotejou que está autorizado o pouso 4082. Sim, até agora sim, ontem só. Por favor, papá, poderia confirmar o pátio, pista que decola? O 556 pro táxi com 126 a bordo, alternando Campinas, 3027, autonomia. O Gol 556 autorizado, táxi via pátio 1, táxi Índia, ponte pela 0, torre 11895, ajuste no 0, no 3. Da Índia, ponte pela 1895, ponte pela 3, na ajuste no 556, ligado, boa. Gente, Alfa Golf Papai, autorizado Fortaleza, nível de voo 490, decola 17, a curva à esquerda, saída mão, transição Fruti, via Eupedo 119, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5455. Momo, transição Fruti. Alfa Gusapá, via Upsul 19, após Bungu, após Abucu e após conforme rota. E o controle Salvador opera em 11935. Alfa Gol Papá, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, o sonamento táxi de decolagem torre 11895, o ajuste no 013. Azul aos 49, direita, 1219. Direita, 1219. Azul, 49. Foi uma boa. 556, ponte 0110. Gente, 556, mantém o ponto 0. Vindo da colégio autorizado, 150 graus, 7912, 1012. 0012, colégio autorizado, 1031, 1012, 1012. Alfa Juliette, para 01, 1042. Alfa da Botão, ponto cópia. Salto autorizado, Vitória da Conquista, vai decolar da 10, curva à direita na saída. Água pode prossegue direto com o Conquista. Controle, Salvador Pérez 119, decimal 35, transponda 5431, curva direita para decolagem. Gente, me chama quando pronto. Controle Salvador, bom dia, até 3191, Israel Leda. 340, vigilância 3191. 340, 3191. 3895, chama agora o centro Recife, 1251, não termo 3395, 3895. 125, decimal 1, 133, decimal 95, agora operando 3895. Estabilizado, Alexandre. Volume 62, chama a torre, sempre 1895. 1895. Volume 62. 1895. 1895. É. Sola, sou 4082. Pois não. Só confirmando, a gente tinha entendido que a posição era. Quando? Tem um avião, seria? 02 do Pat 1, azul 4082. O Alfa Tango Tango está autorizado Tati Apache 1, Taxi Índia, pode ficar no 0, torre 1895, ajusta 012, vai ficar atento a Embraer da Azul, ingressão posição 02. Aguardando para prosseguir para o Grae. O Alfa Tango Tango, poderia encontrar pessoas a bordo? Gente, Alfa Tango Tango. Solo, Sena 62, 640. 213, salto autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar 10, curva à direita, saída da El, transição lenta após o abridge. Viel após o 10, após a Smart, após o Lúvito, após o Abacena, estamos conforme rota. Controle Salvador, Pérez 120, destino 8, transponder 5451, trans confirmando 11935, transponder. 162. Pouso aberto, curva direita, da El, dele, direto 30, temos 10 de mata, Lúcio, Barbaricano, Tocum. Controle, corrigiu para 1935, 5451. 6213, contagiamento correto, missão pronto, pushback, salamento. Olá. Tá bom, 510. Não, irá interferir. O guardião do jogo era mais um sinal, tem condições de passar da guarda sem interferir. 02 autorizado, retagado no tráfego, 4 do Graé, 14 do Grau, 10 anos. 5 autorizado, segue o guardião da EB. Avião chama Recife, 95, décima 1. 95, décima 1, tá 35, vamos no avião. Agora sim, alinharemos. Mantém, 162 ao 58, direita, 121. 129, 102, vai para o sol controlado, passa do Virael, vento 150 graus, vai ao avião. Foi localizado no final, guardião, 02. 790, estão de cobra, por gentileza. Prossiga. Ciente, chama a torre para o acionamento de táxi de decolagem em 118, pessoal 95, Alfa Golf Qatar. Noma 62, estou autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 10 do Patiuno. Alfa Juliette, posição 10, Noma 62, Patiuno. Gol 1790, ponto cópia. E a decolagem boa, 1750. Autorizado Recife, nível de voo 370, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. E a Perusque 58. Controle Salvador, Pérez 119, decimal 35, transponder 5446. Banhar e manter, solução. Uma 790, com o treinamento correto, no chão pronto para o tiver acionamento. Golo 556, decolada 00, chame controle em 119935. 1935, Golo 556. 562, prossiga. Desce para o 050, 050. Ligou no 556 na Dael. Sobe 360, vigilância no 556. 360, 556. Então, tá, o livre decolagem, vento de 1.40 graus com 0 na flash. O controle 556 solicita Dael. Gente, guardião 02. Obrigado. Autorizado João Pessoa, o nível de voo no 90, decola da 10, a curva à esquerda, na saída Puca, Transão Caju, via Golfo 677. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5462. Alfa Tantão, decolado 203, chama o controle 119-135. 119-35, vai chamar Alfa Tantão. Obrigado, amigo, boa tarde. Alfa Tango Tango, livre da restrição, Alfa Tango Tango. Positivo, livre da restrição vertical, Alfa Tango Tango. Autoriza a bridge pro gol no 156. Controle Salvador, gol no 156. Prossiga. Controle, gol no 156. Prossiga. Prossiga Pro de bridge. Temos 135 na frequência 1251 na alterna 13395. 251-3395. Palmeu Lima Juliette Mike, a sonificação chegada a mar e desse mantém 050, ajuste o altímetro 10012. Até 216, vai descer para 2000 pés, ajuste no 02, reposta estabilizado MS. No 01 no 2012. Pastor 32, proa de bom, vai ingressar na chegada bom. Para 4000 pés, o ajuste no 012, pastor 32. Salvador, bom dia, gol no 864, posição 8, cliente da mãe. Gol no 864, está autorizado o Maceió, nível de voo 370, vai decolar da 10, curva à esquerda, na saída Pouca Transição Caju, via Previsque 58. Controle Salvador, pele 119, decimal 35, responda 5470. Gol no 864, estamos autorizados a Maceió, nível de voo autorizado 370, via Previsque 58. Decolagem da pista no 0 com curva esquerda, Pouca Caju. O controle operando em 11935 e o código transponder é 5470. O gol 1864. 1864, após a PRUX 58, voo Arago, depois conforme rota, me chama pronto que eu tiver acionamento. Ok, a PRUX 58 até o Arago e depois direto ao Maceió. Gol 1864, chama Arago. Autorizado, chama o Plantax. Salvador, boa tarde, é o gol 1962. 1962. Continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Altimetro 9092. Porta Velho está. Tem condições de descer até o 060? Condições de descer até o 060? Já cruzou, agora está 5800. 7, desce para 2000 pés. 2000, 3, 2, 1, 9, 10. Tango Tango, vetoração para evitar tráfego, está agora na posição de 11 horas. Qual é isso? Desconsidero o Alfa Tango Tango, tráfego superado, submantendo 100 na saída da água. Tango Tango Tango. Só 3804, acionando identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível de voo 050, ajuste de altímetro 190192. Desça para 2000 pés, ajuste 1012. Descendo para 2000 pés, 1012. Passar mais de Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Xané 62, 3, 0, 1, 0, 0. Xané 62, 1, 3, autoridade aliada e manter pistão 0. Área 3, 0, Xané 62. Delicia, segue vertical BR, local de sobrevoo inicial, rótulo do abacaxi, vai manter na sua escuta 500 GS. Ok, estou recebendo 800 pés, mantenha 500 pés, desse mantenha 500 pés, ajuste o altímetro 1012, voando ao rótula do abacaxi. 1012, neste momento 850 pés, está a 500 GL em função do relevo da presente. Certo. Bravo Delta, mantém o 070 voando da posição Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Ajuste o último trem Salvador 10012. Informe no portal de Cida, direto Bravo Delta. Alfa, reporta antes da Juliette, voo na 962. Confirma a chegada? Alfa, angústia Mike, um instante cópia. Ok, está autorizado voar a posição Amã para interceptar a chegada Amã. Já voou em rota visual? 7. Gente, mantém, aguarde para a descida. E a parte 1, ataque sua Índia, ponte para 10, torre 11895, com ajuste no 012. Mantenha sem regra de voo visual, ajuste de altímetro 10, 15. Qual é isso? 1012. Informe, passando para Ita. À direita, saída da Euleda Bridge, Fiapos 110. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após Conforme Rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder 5501. Xanem 6213, decolado. Autonomia, chame o controle em 119-35. 935, obrigado. Tenha uma boa sorte. No chão, pronto, pushback, acionamento. Voo 962, ingresso Juliette, posição 09 do Pat 1. Juliette 09 do Pat 1, gol 909. 32 ano meio, está autorizado o procedimento. Informe o tráfego do helicóptero a 510, Romeu 44. Não irá interferir na sua aproximação. É uma tinta está com referência. É autorizado o procedimento. Juliette Bravo Delta. Confira a procedência. Sete. Controle Salvador, uma boa tarde, Xanã 62-3, passando 2500, possibilidade de manobra de Leda, ou da Elm. Xanã 62-3, contato radar, nada colado, sube, mantém o nível de voo 360, saída da Elm, mantém o perfil. Mantém o perfil, subindo a 360, Xanã 62. Está autorizado, Pastor 32. Juliette Bravo Delta, acionando o transponder 0246. Juliette Mike Romeo. Está a uma milha à esquerda da chegada Mare, confirme. Então está a uma milha à esquerda do procedimento da chegada Mare. Está voando na proa de Itape. Testando ILS, o TAM 3216. 3216, completo final, Samitu, em 118, decimal 95. 2895, obrigado, até já. Foi o TAM 3216. 3216, continua a aproximação, reporte matador externo, trem de pouso, baixado e travado, altimetro 9012. 2916, baixado e travado, está agora a uma milha do marcador externo. Viu, pés, reforço estabilizado na LS, Lima, Juliette, Mike. Tráfego avistado, vive pouso, pista 10, metro de 140 graus com 10 nós. 2,16, abaixado, travado. 6, 2,500, 3,66, Lima, Juliette, Mike. 3,66, 2,500. 35, obrigado, Igual, na série 90. Está autorizado de Elos, nível de voo 180, decolada 190, curva direita, saída da Euleda, após prossegue direto de Elos, via Golf 677. Controle Salvador, operem 11935, transponder 5461. Fuga, vigilância. Fuga 370, 770. Cotejamento correto, mexer um ponto de pushback, instrumento 04, desça para 2000 pés, ajuste no 02, reposta brisado 2000, reposta, 3204. Final normal, baixando, travado, iria confirmar o vento 95. 32 no meio, livre pulso, vento de 130 graus com 109. 130 com 0, obrigado. Tango, Kilo Quebec Sierra, autoridade final da pista 17, reporte na terceira milha. Tango, foi estimado para a conquista? 1-6-1-2, 1-6-1-2. 1-2, copiado. Ato 076, desce para nível 060, chegada, Mari. Então atingiu uma centena, vai desviar uns 5 graus aqui à direita ali da formação, ok? Rapaz, desvio, curva de conquista. Tá, Gustavo. Por cima. Qual? 9-5, aliás. 9-5, alternado primária Salvador, com 2 horas e 10. 1-8-6-4, sou autorizado o táxi, repate 1, táxi Índia, ponte pela 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2, bom voo. Comidos agora, autorizado Norte, Índia, ponto espera, torre 295, graças de voo no 864. Estão lá, 3-2-1-6, tá ligado? Mike, passou, Serra Vitor 366, tá voando 372, mano. Copiado, Leon Gillette Mike, complete a aproximação, torre 1-1-8-9-5. Torre 295, Gillette. Postilha 63-6213, agora com Recife, em 1251 e alterne, 1-3395. 251-3395, obrigado. Uma boa semana. Boa semana. Pastor 32, controle Salvador. Qual a velocidade indicada, Pastor 32? 5-0, copiado. Autorizaria uma base direta, não, certo? Lima, Juliette Mike, informo. Só um minutinho, Lima, Juliette Mike. Lima, Juliette Mike, informo que estou com tráfego já na final da 96. Está autorizada sua base pela esquerda, plano cancelado agora ao 23. Informo que o senhor será o número 2 para a posta, ok? Afirmativo, ok. Não reduz, porque não reduz o tráfego na final da 97. Ah, ainda não, negativo. Só que o tráfego já está na final de aproximadamente 2 milhas. O Lima Juliette Mike, ela vai seguir como o número 2, tá ok? Afirmativo, o Lima Juliette Mike ajustou o tráfego, vai prosseguir como o número 2 na final da 197. Afirmativo. Oi, Salvador, boa, tarde, vou no 864.010, ali, decola imediato, seu autorizado. 864, Linda, cola cabeceira 10, vento, 120 graus, 10, 9. Linda, cola imediato da 10, 1864. Torre, 3216. 3216, prossiga. Você falou 2 horários? Afirmo. Já acertamos 3 chamadas lá e ninguém responde. Chame novamente, por gentileza, caso não consiga mexer aqui, que a gente dá a instrução. 1219. Obrigado. Quilo Quebec Serra, baixou e travou? Afirmativo. Quilo Quebec Serra, ponto autorizado, cabeceira 17, vento no 30 graus, 10 nós. 7, falei pausa autorizado com Quilo Quebec Serra. O trip 5367, 45 a bordo, 4 horas e 10 minutos. Maceió, está pronto para o táxi. Trípico 367, autorizado o táxi via Patio 1, táxi Índia, ponte canal no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2. Patio Índia, ponte espera 108.95 na tabela da VVE, trípico 367. Pastor 32, controle Salvador. Pastor 32, controle Salvador. Lima Juliette Mike. Gente, Lima Juliette Mike, continua a aproximação, aguarde pista livre. De dona? Capó, 04, 03. O Gol 1167.14. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da Elton São Leda, após o abridge, via para o 16, após Belo Horizonte, após Trive e após Conforme Rota. Controle Salvador, pere 119.35, transponder 5506. Boa noite, repasso, decolada 26, no controle em 119.35. Canal 350. Lima Juliette, Mike, livre pouso, pista 17, metros de 130 graus com 099. Livre pouso, Lima Juliette, Mike. 4463, vai ficar atento ao Airbus, está ingressando posição 03, após está autorizado o pushback treinamento, me chama Pontax. 204, complete aproximação, torre 1895. 7 Alfa Papa Golf, mantenha a posição aguarde para o táxi. Afirmativo, acho que Papa Golf. Pode Papa Golf, Papa. Foi mesmo, chamo para um táxi. Minha Juliette Mike no solo de 27, confirme teu plano de pátio. Confirme, minha Juliette Mike. O Lima Juliette Mike, o senhor vai pernoitar aqui em Salvador, é isso? Pra pernoitar é pátio 4 ou pátio 5? Pode ser esse primeiro aí à sua frente? Pode prosseguir pra esse pátio mesmo, tá ok? Royal 3804, baixou, travou, curta frente. Então 3814, livre pouso, pista 10, vento de 130 graus com 099. 10 tá autorizado, 3804. Gente, autorizado Star November Charlie Lima, 500 pés, vai decolar do pátio 3, comprou o Sul, controle Salvador Pérez 119.35, transponda 0165. Alfa Golf Papá, autorizado táxi até Techway Papá, reporte para cruzamento de pista. 1895, ajuste no 012. Juliette Bravo Delta, pode prosseguir para 3.000 pés. 1012, o ajuste. Azul 4076, desce para 2.000 pés e reporte estabilizado na LS. Negativo, 35367, autorizado em ingresso na pista, manter a posição. Ingresso e manter a posição. É 3804, no solo de 30, livre pista pela direita, chama em solo em 121, decimal 9. Na direita, 219, boa. Alfa Golf Papá, autorizado ingresso na pista, táxi via pista, reporte alinhado com pista 17, pronto para decolar. 1895, passa 32. Autorizado táxi Alfa, me reporta Anjo Juliette, PAN. Alfa, Anjo Juliette, reporte. Trip 5367, autorizado decolagem, pista 10, vento de 160 graus com 089. tarde, é o Pastor 32, final de LF X-Ray da 10, tá a 1 minuto de Duna e tem fixo. Sente, Pastor 32, continua a aproximação e corte marcador externo. Portada, Pastor. Do 110, sendo a formação Mike. Boa tarde, passarinho 2230, desce ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, confirma o 2230? Chegada Aman. Aman, chegada descendo para o 050. Se você desvia a esquerda para evitar formações, possibilidade de estar presente voar toque? Autorizado, senhor de toque, passarinho do 2230. Está presente toque, 2230. Uno 864, chame agora o centro Recife em 12545, alterna 13365. Mantenha a posição. Ingresso Juliette, função 04. Juliette, função 04, autorizado, 3204. Mas o 4463, após o Airbus, até ingresso à posição 04, está autorizado para o pushback funcionamento, me chama pronto, pai. Em 12545. Patão Romeu, Romeu, acho que é branco, prossiga para torre. 357, boa tarde, suba ao nível 190 na saída Puca, vigilância. Para 190 na saída Puca, trip 5367. O Pastor 32 já passou do lado, está na curta. Pastor 32, tráfego avistado, trip pouso, perto de 150 graus com 07 mais. Colégio Cabral, autoridade de decolagem comprou a FUR, reporte fora de sala. A favor, está paciente, mantém a posição. Romeu Oscar Bravo, decolado às 3:03, aguarde para a transferência de comunicações. Evo 060, Mario Arrival. Site level 050, Mario Arrival 3290. Clear 3 top position. Oxenai 6254, autorizado. Mantenha o ponto espera, Oxenai 6254. Copiado, mantenha a escuta permanente do controle, mais direto ao meu. 30 graus com 09 mais.